Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhas da hora da misericórdia, louvado seja porque você está aí. Louvado seja porque nós, com fé, acabamos de dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma, divindade de vosso diletíssimo Filho. Louvado seja porque, como eu, tantas pessoas acreditam nessa misericórdia de Jesus. Você tem recebido graças? Você tem sentido a presença de Jesus misericordioso? Eu espero que sim. Se tem, divulgue. Você pode ligar 0-operadora 41-8401-0909. No dígito 2, você deixa o seu testemunho, sua participação como este. Me chamo Daniele, moro em Manaus, sou a bênção Padre Reginaldo. Quero dar meu testemunho da graça que obtive através do maravilhoso texto da misericórdia. Há mais ou menos 2 meses eu tive um problema sério de saúde. Meu rim esquerdo parou de funcionar. E o pior de tudo, só medicavam e me mandavam de volta para casa, pois não havia vaga nas unidades de saúde. Sentia dores fortíssimas e comecei a inchar dos pés à cabeça. Até que uma médica me internou. E como muitos que ali estavam, fui para o corredor esperar um leito, pois precisava fazer a cirurgia para a retirada do rim. Não conseguia me alimentar, pois tudo que eu comia, vomitava, até que uma faxineira do hospital me falou sobre o texto da misericórdia. Eu já conhecia através da minha sogra, que é uma católica fervorosa. Então comecei a rezá-lo ainda no hospital, e aos poucos fui me sentindo cada vez melhor. Ao ponto do médico me dar alta e passar todos os medicamentos para eu tomá-los em casa. Mas quando fui fazer a tomografia, foi constatado que meu rim havia voltado a funcionar. Foi um verdadeiro milagre na minha vida. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo, pelo seu programa tão maravilhoso. Andréia Rodrigues de Souza, de Manaus, Amazonas. Ô, Jesus, misericórdia, que coisa linda. Louvado seja Deus, querida filha, lá de Manaus. Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei divina luz nessa sexta-feira. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O texto de hoje é Lucas 19, 45 a 48.